Nacional. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. O Tema Livre de hoje vai tratar de um assunto muito delicado, um assunto sobre o qual nós falamos en passant antes do carnaval, algumas semanas atrás, quando tratamos daquele episódio lamentável da criança negra que foi alvo de uma tentativa de expulsão da loja da BMW na Barra da Tijuca por parte de um vendedor, quando os seus pais estavam lá comprando um carro zero, seus pais adotivos, uma professora branca e um alemão, evidentemente branco, um executivo alemão, estavam lá comprando o carro e desistiram da compra quando aconteceu esse episódio, sob todos os aspectos condenáveis. O que houve na época é que a mãe preferiu, ao invés de registrar uma queixa de racismo contra o vendedor, ela preferiu escrever uma carta à empresa BMW Brasil relatando o fato e disse que não foi a polícia porque não queria expor a criança mais do que ela já havia sido exposta. O programa que nós fizemos aqui em cima deste caso e de um outro caso parecido em São Paulo, onde a polícia, em Campinas, onde a polícia havia determinado que priorizassem a revista, a abordagem e a revista de cidadãos negros e pardos, num episódio em que os suspeitos teriam essas características, também foi alvo desse programa. E nós discutimos muito porque essa professora brasileira da Barra da Tijuca, ela não prestando a queixa na polícia e mandando a carta para a BMW Brasil, ela se sujeitou a ser ela própria processada por calúnia, injúria e difamação pela empresa. Essa foi a intenção anunciada pela empresa, porque se ela acusava um episódio de racismo e ao mesmo tempo não prestou conta na polícia, isso não seria verdade. Nós estamos para tratar dessa questão, porque essa questão tem a ver com a adoção, e a adoção exótica, ou uma adoção interracial, uma adoção em que as pessoas não adotam crianças ou bebês da sua própria raça ou etnia, da sua própria cor, mas adotam crianças das mais variadas raças. Nós estamos vendo etnias, nós vemos exemplos internacionais de atores e atrizes famosos que adotam crianças asiáticas, africanas e tal. E isso, na época, nós tratamos aqui no programa como parecia uma forma de aplacar a consciência do colonizador arrependido por tanta opressão ao longo dos séculos sobre os povos que agora está adotando como o meu vietnamitazinho, o meu pretinho, em resumo, tentando com isso fazer limpar um pouco a sua consciência. Para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com a psicóloga da Vara da Infância e do Idoso, Eliana Olinda, e por telefone com a Maria Bárbara Andrade Toledo e Silva, que é diretora executiva da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção e também presidente da Associação Civil Quintal da Casa de Ana, e o Ricardo Fischer, que é presidente da Associação Filhos Adotivos do Brasil e fundador do site filhosadotivosdobrasil.com.br, que busca ajudar a pessoa adotada a encontrar sua família biológica, o que é um outro desdobramento da questão que nós vamos tratar. Eu gostaria de abrir essa conversa com a Maria Bárbara, para que ela está por telefone, para que ela nos dissesse o que é essa associação Casa de Ana, Quintal da Casa de Ana. Bom dia, Maria Bárbara. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, cumprimento a todos os ouvintes também, a amiga Eliana Olinda, companheira de luta aí durante muitos anos, e o outro debatedor, que é uma oportunidade... Ricardo Fischer. Ainda há de... A Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a qual eu presido, ela é uma instituição, uma entidade nacional que congrega mais de 100 grupos, 120 grupos de apoio à adoção, entre os quais o Quintal da Casa de Ana, que é um grupo de apoio à adoção de Niterói, do qual eu não sou presidente, eu sou fundadora e voluntária, participante eterna desse grupo, que é um grupo que justamente apoia as famílias adotivas a lutar contra esse tipo de preconceito com relação aos seus filhos adotivos. Hoje, os grupos de apoio à adoção, especialmente no estado do Rio de Janeiro, têm um papel fundamental de preparar os candidatos à adoção para o processo de adoção. Eles estão orientados, têm um preparo psicológico, um apoio jurídico para que façam uma adoção legal, segura e para sempre. E nesse trabalho nós tentamos estimular muito para as adoções necessárias. Não nessa vertente da culpa do colonizador branco que tem uma dívida a quitar com o negro, né? Mas sim porque nós somos seres humanos de uma raça só, que é a raça humana, e nós devemos e temos essa capacidade de amar incondicionalmente uma criança, seja ela mais velha, seja uma criança portadora de uma deficiência, seja uma criança negra. E quem experimenta desse amor, Luiz, eu vou falar uma coisa, mergulha num universo mágico da espiritualidade desenvolvida, mais próximo de Deus. Porque você ama o diferente, o que não necessariamente saiu de você, que tem o seu sangue. Você ama o ser humano e você não sabe como você é agraciado a partir do momento que eu tenho uma atitude adotiva. Aliás, essa é uma das questões cruciais hoje em todos os aspectos da convivência humana, é você aceitar o diferente, você absorver as diferenças e aprender a conviver com elas. Eu gostaria de conversar com o Ricardo, chamar o Ricardo Fischer, que é da Associação Filhos Adotivos do Brasil, e que tem esse site, filhosadotivosdobrasil.com.br, faz a pessoa, ele ajuda a pessoa adotada a encontrar a sua família biológica. Por que, Ricardo, há uma necessidade do filho adotado em determinado momento da sua vida, ele procurar a família biológica? Isso é um imperativo, é uma opção? Como é que é essa história? Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de participar desse maravilhoso programa que fala sobre adoção e filhos adotados. Bom, eu sou um filho adotivo e eu sei que 90% hoje dos filhos adotivos procuram a sua origem biológica. Chega uma certa idade que ele quer saber de onde é que ele veio, suas origens, o que aconteceu. E nós não trabalhamos só com busca biológica, nós trabalhamos também com a preparação para adoção. Esses casos que foram relatados agora na rádio, preconceito, discriminação, ainda existe muito aqui no nosso país, e a nossa luta é que para isso não aconteça mais. Mas para isso não acontecer, tem que ser mudada a cultura da adoção. As pessoas têm que serem preparadas para adotar, preparadas para receber este novo membro da família. E nós temos um trabalho, os filhos adotivos, nós temos esse curso de adoção, curso preparatório para adotantes, para as pessoas saberem lidar com todas as dificuldades de preconceito, preconceito racial, discriminação e tudo mais, né? Psicologicamente falando também, como lidar com essa adoção. Certo. O Eliana Olinda, que é psicóloga da Vara da Infância e do Idoso, que está conosco aqui no estúdio, eu gostaria que você fizesse a sua primeira participação no debate, abordando duas questões. Uma questão que a Maria Bárbara falou, que eu acho muito importante, que é a aceitação da pessoa adotada e aceitação principalmente do diferente, ou seja, da pessoa que apresenta uma necessidade especial, qualquer que seja, e que você está optando por recebê-la no seio da sua família, no seio do seu lar. E outra questão, que o Ricardo Fischer falou também, que é que num determinado momento da vida a pessoa procura o adotado, o adotivo, como é ele, procura o contato com a família biológica. Isso aí não é uma coisa imperiosa. Se você tem um filho adotivo branco, você é branco, a mãe é branca, sua mulher é branca, tudo em resumo. Se você tem um núcleo familiar branco, a criança adotada também é branca, você pode criar a criança, como aliás nós temos exemplos inúmeros, até na literatura clássica, de adotados que foram passar a vida toda achando que eram filhos legítimos daquela família. Mas quando você tem uma situação como a situação da Barra da Tijuca, é óbvio que a criança não é filha legítima ou filha natural daquele casal, então é uma filha só, um filho que só pode ser adotado. Eu gostaria que, à luz do trabalho da Vara da Infância e também do Idoso, que você fizesse uma exposição sobre essas questões. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço à Rádio Nacional a possibilidade de participação desse debate, cumprimentando os colegas Ricardo Fischer e parabenizando pelo trabalho que ele faz, assim como a amiga Bárbara Toledo, de longas datas de militância, né, Bárbara? Não só com a questão da adoção, mas especialmente com a questão central, que é o direito à convivência familiar e comunitária de crianças. Eu vou começar não respondendo, mas tecendo alguns comentários a respeito dessa última questão em relação às adoções chamadas diferentes, né? As adoções que são interraciais ou de crianças especiais. Para falar sobre isso, eu tenho que falar pelo menos rapidamente para o ouvinte, né? E eu sei que é de grande abrangência o programa, que está nos ouvindo. Assim, compete à Vara da Infância do seu município o trabalho com as adoções, né? Então, hoje, quem quer adotar, procura a Vara da Infância. Você levantou uma questão de extrema importância, que eram as adoções de muitos anos atrás, que as famílias tentavam buscar uma criança à sua semelhança. Né? Se fosse uma família negra, buscava uma criança negra. Se fosse uma família branca, buscava uma criança branca, e a criança ficava, digamos, no seio dessa família, sendo tratada como se filho fosse. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem colocar por terra esse tipo de postura das famílias em relação à criança, dando direito a essa criança de saber sua origem, saber que é adotada, tirando a adoção de um limbo, porque durante muitos anos nesse país a adoção ficava num limbo. E, sem sombra de dúvidas, a grande tarefa, que eu diria até política, no sentido de uma conscientização da população, é sobre esse tema da adoção, e colocou, digamos assim, a adoção numa visibilidade, foi o trabalho dos grupos de apoio à adoção nesse país. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no ONG, antes de trabalhar no Tribunal de Justiça do Rio, chamada Terra dos Homens, à época, hoje em dia é Terra dos Homens, que fazia um trabalho com a adoção e foi responsável pela fundação de muitos grupos de apoio à adoção em todo o Brasil. A Bárbara sabe disso, e não tem como não se falar de adoção sem falar do trabalho dos grupos de apoio à adoção. Por quê? Né? E são os grandes parceiros das varas de infância por todo o Brasil. Porque, assim, na Vara da Infância, né, as equipes técnicas, elas fazem um trabalho de orientação com essas famílias, de preparação. Sai o processo de habilitação, a pessoa está habilitada para adoção, mas entre o término desse processo e o momento em que ela vai receber a indicação de uma criança, isso às vezes passa um tempo, né? E é claro que quando esse pai, essa mãe se depara com a criança, aí ele se inaugurou, digamos assim, ele entrou nesse reino da maternidade, da paternidade. E aí é claro que, como qualquer filho, não é só a criança adotiva, tem suas demandas. Todos nós temos a experiência de sermos filhos e sabemos o quanto de demanda nós produzimos para os nossos pais. Esses casos específicos, como o da Barra da Tijuca, é claro que, assim, eu não sei como foi feita essa adoção, não posso inferir. O que eu posso dizer é o seguinte, que as adoções que são feitas na Vara da Infância, todos esses aspectos estão sendo trabalhados. Porque, primeiro, repetindo, a criança tem o direito de saber que é adotada, ela tem o direito de entrar em contato com a sua origem, no sentido de que, assim, o filho adotado é filho legítimo, não é mais aquela ideia como se filho fosse, é um filho legítimo. Como eu falei ainda há pouco, exatamente. Né? Erroneamente, né? Não, mas foi bom você ter falado, porque facilita esclarecer ao ouvinte. Exatamente, né? Então, ele é filho... Senso comum, né? O senso comum diz, é adotado, é adotivo. Isso já é uma discriminação. Isso caiu por terra, então é filho, né? Então, assim, não sei como foi feita essa adoção, mas quando as pessoas fazem adoção pela via legal, que é procurar a vara da infância, passar por um processo que normalmente as pessoas acham que é burocrático, né? Porque tem a preparação, tem o tempo de orientação. Não são todas as famílias que recebem, digamos assim, no mesmo prazo o certificado de habilitação, porque à medida que a gente vai localizando naquele postulante de adoção algumas questões que precisam ser debruçadas de forma mais profunda, a gente está ali trabalhando com essa pessoa, olha, não é o momento, vamos trabalhar mais algumas questões e tal. Então, às vezes, as pessoas também, para evitar, né, digamos assim, a chamada burocracia do Poder Judiciário, elas tentam, de um jeitinho brasileiro, que ainda bem que também está caindo por terra, não se faz mais adoções chamadas, as chamadas adoções à brasileira, que era esse tipo de adoção de que você falou, isso cada vez mais está sendo varrido do mapa, né, porque a adoção entra no Estatuto da Legalidade. Então, assim, a gente percebe assim, quando as pessoas fazem um processo que não deveria ser o processo comum, elas se deparam com situações do tipo. Muito possivelmente, esses pais, né, ou não sei, essa mãe que teve medo de denunciar, talvez aí estivesse ela vivendo esse preconceito. Ela se preservando, né? Ela se preservando. É difícil a gente inferir, porque não conheço, não atendi, não sei, mas a gente está falando de um senso comum. É verdade. Né, digamos assim, de uma coisa, fazendo uma inferência a partir de um senso comum. Pode ser também, a gente não sabe o que motivou, né? Mas o que é importante frisar é que, assim, todos esses aspectos são trabalhados com os postulantes de adoção. E quando a adoção é interracial, né, ou com criança, que a gente chama adoções necessárias, né? Foi uma expressão muito feliz que os grupos de apoio à adoção criou, assim, adoções necessárias, que são as crianças maiores, meninos, crianças negras, crianças com problemas de saúde, soro positivo. Então, assim, quando essas crianças são adotadas, essas pessoas são acompanhadas pela vara da infância. Na vara da infância aqui da capital, nós temos um grupo de trabalho específico só com pais adotivos que adotam, digamos assim, essa faixa etária, as crianças maiores, chamadas adoções tardias, ou adoções necessárias, crianças com necessidades especiais ou soro positivo. Então, para que as dificuldades enfrentadas possam ser entendidas como natural no processo de filiação e de parentalidade. É verdade. Eu queria chamar a atenção para o que você está falando, Eliana, e a atenção da Bárbara, para um aspecto que eu acho muito interessante, que é essa questão da adoção. Ela está ganhando um status dentro do conceito, do contexto da cidadania brasileira, um status que ela já deveria ter há muito tempo, assim como o tratamento médico. O paciente tem o direito de saber, quando ele está internado, que tipo de medicação estão prescrevendo para ele, que dosagem, esse tipo de coisa. E nós, apesar de tudo isso, nós vemos erros crassos, incríveis na televisão e no noticiário diariamente. Da mesma forma, nós temos tratamentos hoje, médicos, para pessoas com distúrbios mentais que já eliminaram a internação, os hospícios, o enclausuramento, o afastamento, o isolamento da pessoa do convívio da sociedade, ao contrário, enseja o convívio para que ela apresente uma melhora do quadro. Também nesse aspecto da adoção, nós temos uma série de etapas, como a Eliana acabou de falar, o Bárbara, e que eu vou citar um exemplo que eu vivi quando eu estive em Fortaleza, anos atrás, muitos anos atrás, fazendo um documentário para outro fim, outra coisa, e a equipe toda se hospedou num hotel em Fortaleza, onde nós achamos curioso que havia muitos casais com bebê, com neném, com criança de colo, hospedados também. E aí, a pergunta daqui, pergunta dali, assuntando, nós soubemos que aquele hotel hospedava casais estrangeiros que estavam ali cumprindo uma formalidade legal, que era uma formalidade de aprendizado, de convivência. Ficavam um mês ali no hotel com aquela criança antes de poderem pegar a papelada definitiva e embarcar para os seus países de origem. Bárbara, como é que você vê esse tipo de coisa? Como é que se insere num contexto mais amplo de adoção na sua cabeça? Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que esse dispositivo no Estatuto da Criança e Adolescente, que adveio da promulgação da Lei 12.010 de 2009, que foi apelidada de Nova Lei da Adoção, através do qual o filho adotivo tem direito a saber da sua origem, foi uma luta dos grupos de apoio à adoção. Os pais adotivos brasileiros, militantes nos grupos de apoio à adoção, querem garantir o direito de seus filhos adotivos conhecerem, se quiserem, as suas famílias biológicas. Eles aprendem nos cursos preparatórios para pretendentes da adoção que é direito da criança conhecer a sua origem, a sua família biológica, e não há, em momento algum, uma disputa de amor, uma dosagem desse amor entre famílias biológicas e famílias adotivas, né? E existe todo um trabalho de reconhecimento do papel dessa família biológica. Porque a adoção, o que nós temos que fazer reconhecer, essa luta do Movimento Nacional de Apoio à Adoção, é que a adoção seja reconhecida como um direito da criança de ter uma família, de viver com uma família capaz de amar e de cuidar dela. Porque o próprio grupo de apoio à adoção, os grupos de apoio à adoção no Brasil, trabalham pela convivência familiar, inclusive na família biológica, desde que essa família biológica tenha afeto e cuidado. Esses que são os ingredientes para formar o corpo delito do amor. Então, isso é uma situação pacífica, que nós, grupos de apoio à adoção, estamos sabendo que a nossa história é uma história diferenciada, que pode comungar muitos amores aí, né, com a própria família biológica. E a segunda coisa é que realmente nós trabalhamos em parceria com a Vara da Infância. Só que nós precisamos avançar para mudar a mentalidade da adoção no Brasil. Lamentavelmente, o episódio da Barra da Tijuca, quando a pessoa age por racismo, mas existe um preconceito intrínseco aí que ninguém percebe. Sabe qual é? É que as pessoas não cogitam na possibilidade da adoção de uma família adotiva, de uma família colorida. Isso não passa no universo do senso comum. Eu sou mãe por adoção e mãe biológica, e mãe por adoção interracial. Sei. E já passei por situações delicadíssimas com a minha filha, a ponto de perguntar, engraçado, a filha da empregada está te chamando de mãe. É verdade, isso é muito comum. Isso na frente da criança. Infelizmente, isso é mais comum. Não está no universo da mentalidade do homem comum a adoção, gente. Por que não a adoção? Na verdade, Bárbara, essa situação que a qual você se referiu agora é uma situação bastante comum. Existem casos, diariamente, casos de mães, e não só mães adotivas, mas mães biológicas mesmo, que vão levar suas crianças à escola, no maternal, no jardim de infância, e pela diferença de cor de pele, a escola considera, acha que é a empregada, que é a babá e não é a mãe da criança. E nem é criança adotada. Uma muito interessante, no final do ano, de um peru, uma coisa, que a mãe era branca e a filhinha negra, e a filhinha falava, mãe, na escola estão falando que eu não nasci de você. Pois é, isso aí. Aí a mãe fala o seguinte, se te perguntarem se você saiu de... fui eu que te botei no mundo, diga para todo mundo que foi você que me botou no mundo. Sabe quais são os comentários da população com relação a essa propaganda? A gente faz um levantamento. Como as artistas são bonitas, que coisa bonita, me deu vontade até de comprar o peru. É verdade. Houve um comentário que percebeu que se tratava de adoção. É verdade, isso vai. Então, quer dizer, as pessoas estão sem sensibilidade para perceber a adoção. Na verdade, não está no universo, né? Adotivas. Então, o preconceito maior, quer dizer, o racismo e a falta de percepção que existem famílias adotivas. Olha. Né? E essa mãe deve ter querido preservar o filho acabou o tiro, pelo que você contou, saindo pela culatra, é, né? Pois é. Mas com relação à pergunta que você me fez sobre as adoções internacionais, eu quero dizer que já me tranquilizei em saber que vocês procuraram se formar no hotel e as pessoas aguardavam a papelada da vara da infância, da justiça, porque a adoção internacional também foi algo que passou a ser regulamentado pela Lei 12.010, aprovada em 2009, que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente. E esse episódio agora, que eu estou te contando, Bárbara? Por essa lei, só pode ir para adoção internacional as crianças que não encontram famílias adotivas no Brasil. Esse episódio... E geralmente são as crianças mais velhas, são essas que requerem adoções necessárias. Esse episódio mais então, antigo que eu te falei aí, esse episódio aconteceu muito antes de 2009, isso é 10, pelo menos 10 anos antes, em 99, ou antes disso até. Na verdade, esse episódio é de 1990. É exatamente, lamentável, né? Desde as crianças pequenas que ainda teriam candidato brasileiro irem para o exterior. Agora, mas se elas tiverem com uma família capaz de amar e cuidar, pelo menos tiveram um destino melhor, porque nós somos cidadãos do mundo, não necessariamente temos que nascer num local e ficarmos plantados igual árvore nesse exatamente, local, não é verdade? Nem árvore fica assim mais, né? Ela é transplantada. Nem árvore fica assim. Bom, eu queria chamar a atenção de você que está acompanhando o debate, porque você pode participar também. Mande sua pergunta, mande a sua observação, sua opinião, sua crítica pelo telefone 2176669, 2176669. Se você estiver diante do computador e acessado à internet, ligado à internet, você pode também pelo tema livre, tema.livre@ebc.com.br, fazer a sua participação, ou ainda pelo nosso Facebook, que é o Facebook Tema Livre, tem um microfonezinho escrito no ar embaixo, é o programa, você entra ali no ar ao vivo. Agora, eu queria voltar, Eliana, a essa questão. Enquanto a Bárbara estava falando, a Eliana estava aqui do meu lado o tempo todo balançando a cabeça, concordando, anuindo com tudo que ela dizia. Mas eu queria que você também, do ponto de vista de psicologia, como psicóloga, e também da vara da infância, que você abordasse essa questão, principalmente essa questão não só interracial, mas o que nós chamamos aqui, como leigos aqui, de adoções exóticas, adoções de crianças vietnamitas por casais norte-americanos ou europeus, e que fica parecendo que as crianças estão se transformando em pets, não digo animais de estimação, mas são pets no sentido de que são crianças, são uma extravagância da família, entendeu? Como é que você vê isso? Olha, é difícil a gente omitir uma opinião quando se trata de atitudes de celebridades. Não sei, eu não falaria como psicóloga, mas talvez uma percepção também, mas como público que acompanha, digamos assim, os noticiários, né, que está ligado à questão da vida social. Sugere alguns casos, né, como você mesmo apontou, que é como se a pessoa estivesse querendo, talvez, fazer um tipo de caridade. Não todas, eu não acredito que sejam todas, né? Eu acredito também que, fora a esse aspecto, já deve ter, sim, com certeza, muita gente que se importa muito pouco com a diferença de cor, de cultura, e isso é muito bom. E isso é muito bom porque eu acho que a Bárbara falou uma coisa que eu gosto muito, que é um pouco colorir um pouco a vida, né? Então, muitas pessoas não se incomodam de ter um filho negro, de ter um filho com traços de outras etnias, como ou índio, ou no caso das celebridades americanas, né, vietnamitas, asiáticos de maneira geral, né? Eu não vejo necessariamente isso um problema, né? Assim, uma questão a ser pensada. O que eu posso dizer, voltando à questão do tema das adoções interraciais, é que a gente não pode negar que nós brasileiros somos muito preconceituosos, somos muito racista ainda, né? Nós somos muito atrasados, né, em relação a essa visão humanista que vigora hoje no resto do mundo, você não acha, não? Um pouco, sim. Talvez isso se expresse na adoção, porque como na adoção o filho tem direito de saber, não importa se você adotou um filho bebê e ele era negro ou sugeria ser de uma outra etnia, né? Essa criança vai... esses pais são obrigados até por lei a falar sobre isso. É claro que, assim, com o avanço dentro do trabalho da adoção, isso facilita. As pessoas já não sofrem mais, né, para falar da origem da criança, para dizer à criança que ela é adotada. E isso, as famílias já trazem isso de forma natural, dentro do processo mesmo ali de filiação e de parentalidade. Houve uma época, Eliana, em que a legislação brasileira estabelecia uma diferença entre filho legítimo e filho natural. Não é do seu tempo, mas é daquele Código Civil, né, de 1900. É o Código de Menores. Pois não, mas é muito, né, antigo. Então Civil. era filho natural e filho legítimo, né? O filho legítimo era o filho do casal constituído direitinho, o filho natural era o filho que nascia fruto de uma relação homem-mulher, que poderia até viver junto, mas não era um casal à vista aos olhos da sociedade, não eram casados ou não eram casados pelos olhos da igreja, principalmente. Então, isso gerou, isso já é uma coisa anacrônica, já não existe, mas já não existe até legalmente, é proibido esse tipo de distinção. Mas nós temos essa dificuldade de lidar com a adoção de uma forma, como é que eu vou dizer, de uma forma mais natural. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala de exemplos mundiais, são exemplos sempre do mundo mais desenvolvido, onde as pessoas elas fazem essas adoções por uma opção, e uma opção até mais elevada, porque elas têm de viajar, como a Madonna vai lá, não sei aonde, para escolher criança, esse tipo de coisa. Mas aqui no Brasil nós não temos esse tipo de visão ainda. O que acontece, ainda acontece, é que o casal adota uma criança recém-nascida e sem saber quem é o pai e a mãe da criança, e a criança vai ganhando a sua etnia, a sua raça, vai se revelando ao longo do tempo. A criança com 2 anos ela está mais moreninha, e assim vai, e aí descobrem que tem uma criança que não é uma criança como eles imaginavam. Existe esse tipo de choque, que é um choque até cultural, mais do que um choque de adoção, você acha? Olha, eu não consigo localizar, pelo tempo que eu trabalho com adoção, que já faz bastante tempo. Porque é o seguinte, eu vou tirar, vou fazer uma pequena correção, que você fala, está falando muito em casal. Hoje em dia qualquer pessoa pode adotar, né? Acima de 18 anos, qualquer um pode adotar, enfim. O que a vara, assim, o que o Poder Judiciário, o Ministério Público exige é que a pessoa tenha condições, né, de prover, né, de forma material aquela criança, e também com afeto. Mas assim, qualquer um pode adotar, então não é só casais. E antes de tocar nesse assunto especificamente, eu queria voltar rapidamente com uma questão legal, que assim, no Código de Menores, e no, quer dizer, o Código de Menores reflexo do Código Civil nosso, da década de 40, que o próprio Estado brasileiro ali criava um preconceito que era o seguinte: só podia adotar casais e crianças bebês. Né? Sim. Então, assim, ali na lei já tinha uma discriminação. Quer dizer, a lei, na verdade, ela criava um ambiente para que você escondesse da criança que ela era adotada. Sim, porque a adoção no Brasil era vista como coisa, né, uma filiação de segunda categoria. À medida com os avanços políticos, em especial na década de 80, 90, o próprio Estatuto da Criança, o movimento Meninos e Meninas de Rua, a criação não só dos grupos de apoio, mas de conselhos tutelares, os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, quer dizer assim, isso é uma grande frente, né, que se espraiou pelo Brasil, em especial na década de 90, e que colocou os temas da infância, acho que não só a adoção, mas todos os temas da infância, para uma visibilidade mais geral, tirou de um limbo, tirou do bastidor, né? E aí, assim, é claro que com a adoção, que vivia nesse limbo, né, a coisa apareceu mais, digamos assim. Então, assim, qualquer um pode adotar. Qualquer um pode adotar. E para a gente que faz o trabalho com as pessoas de orientação, de esclarecimento, o que a gente está avaliando ali é o lugar dessa criança na vida daquela pessoa. Né? Não importa, essa criança, você tocou no aspecto, a pessoa escolhe uma criança. Então, assim, no momento da preparação na vara da infância, tem um formulário, que esse formulário vem do próprio Conselho Nacional de Justiça, onde o postulante à adoção, ele pode, digamos assim, colocar ali as características da criança que ele quer, um certo perfil. Eu não gosto muito, sei, né, mas assim, dessa expressão, mas está aí, tem um formulário e tal. Então a pessoa diz, né, do meu padrão de vida, ou etc, etc e tal, eu estou mais preparada para receber uma criança maior ou uma criança menor. E ali a pessoa vai colocando mais ou menos como ela está naquele momento da vida dela, etc e tal, que tipo de criança ela se sentiria mais confortável, mais preparada para cuidar. Então, nós trabalhamos com essa pessoa nessa perspectiva. Né? Então, não tem mais aquela surpresa da pessoa pegar um bebezinho e descobrir com 2 anos ou 3 anos que ele é negro. Isso, ainda bem, né, Bárbara, está caindo por terra, porque assim... A pessoa não é para esconder, enfim, essa pessoa está sendo preparada, vem sendo acompanhada ou nos grupos de apoio à adoção, ou nas varas da infância, ou seja, então isso não eu tem... Eu até queria pedir à Bárbara que interviesse agora, que ela é da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, porque existem motivações ou razões que levam à adoção, que a adoção é uma via, não vou dizer uma via de mão dupla, porque parece uma coisa muito corriqueira, mas a adoção é um negócio, parece uma coisa mais séria, me parece uma coisa mais séria do que isso, mais existencial e mais densa do que isso aí. Mas a verdade é que existem razões da criança para buscar a adoção, para ser adotada, mesmo que ela não busque, e existem razões da pessoa que é adulta e que se propõe a adotar. Como é que a gente lida com as diferentes motivações dessas pessoas adultas que querem adotar? Bárbara. Bom, primeiramente, as razões das crianças são praticamente as mesmas. Elas não têm a possibilidade de conviver com as suas famílias biológicas, seja porque são órfãos, seja porque foram negligenciadas e isso ficou bem caracterizado, ou até vítimas de alguma violência, porque a negligência é uma violência também, só que é uma violência por omissão, mas elas podem ter sido violentadas por ação, né? Por abusos sexual, ou por maus tratos mesmo, de apanhar e etc. Então isso se torna inviável, aquela família não tem condições, por outros motivos, de cuidar dessa criança. Agora, o que leva essas famílias a quererem adotar, muitos casos, os casos mais clássicos que também estão no universo do senso comum, é porque as famílias não puderam gerar seus próprios filhos. Então, quando eu, por exemplo, parti para adoção, as pessoas me perguntavam, não estou entendendo, por que que você quer adotar se você tem seus próprios filhos? Então, os motivos podem ser diferentes. Quem tem filho biológico não pode querer adotar também? Lógico que pode, e graças a Deus as famílias brasileiras estão se abrindo para essa possibilidade de acolhimento, de amar as crianças, de receber e formar novas famílias, famílias por adoção. Ô, Bárbara... E agora, o que leva a esse sentimento de adotar? Qual é o desejo? Não sei. É amor demais, é vontade de cuidar de crianças que não têm família. Uhum. Enfim, tem os motivos mais variados possíveis, né? Bárbara, mas nós recebemos muitos casais ainda que têm essa questão de não terem conseguido gerar e querem realmente realizar o sonho da paternidade e da maternidade através da adoção. Muitos frustrados após anos de tratamento, e quando resolvem optar pela adoção e conseguem a adoção, se perguntam por que esperei tanto tempo, uhum. porque o amor é tão grande, e quando a gente fala é uma via de mão dupla, é porque você recebe tanto como pai adotivo, que você nem imagina isso, é incalculável o benefício que você recebe. Ô Bárbara, eu falei aqui, deixa eu só te interromper aqui, que eu falei o seguinte, eu fiz essa pergunta a você, porque eu estava fazendo um foco muito, muito específico, muito preciso, nos casais, nas famílias que adotam. E a Eliana Olinda me corrigiu para essa questão de que a lei permite a adoção individual. É, a adoção por pessoa, não é só o caso da família. Então, essa era a minha motivação maior. É óbvio que o casal, ele tem primeiro, como eu acho que como primeiro ponto para a adoção, primeira justificativa para a adoção, o fato de não ter filhos próprios. E é evidente que aí há outras situações que vão se desdobrando, como o seu caso, que tem filhos seus no seu casamento, mas também tem um amor excessivo e quer adotar e adotou. Mas essa situação legal nova, ou relativamente nova, da adoção individual, como é que você vê a motivação, você lida com isso também? É porque as pessoas querem ser pai e mãe, e ao invés de procurarem um caminho individual, de fazer uma reprodução assistida, resolvem cuidar de uma criança já está pronta, né? Qual a diferença? Muitas vezes, através da reprodução assistida, da fertilização in vitro, da inseminação artificial, você chega a ter que ter uma atitude adotiva, adotando um óvulo, um esperma, né? Que você... Só que nesse caso é diferente, porque o anonimato é garantido. Enquanto na adoção nós já estamos mais evoluídos. Porque é garantido o direito da criança conhecer sua origem. É curioso, né, como que as coisas se desdobram. Mas é o sonho de ser pai e mãe. Certo. Essas pessoas, os casais homoafetivos, têm vontade de formar uma família. Certo. Porque hoje já é reconhecida a família como uma entidade em que tem um adulto, uma criança e um filho. Pois não é, precisa então... mais ter um casal e um filho. Pois é, isso aí, então. É um adulto e um filho, não é preciso haver casal. Um adulto, mulher ou homem, que queira adotar, Eliana, pode fazer isso. Como é que é o processo? É igual para todo mundo. A pessoa procura a vara de infância do seu município, vai lá colher as informações. Pode ser solteira. Solteira, tanto faz. Viúva, qualquer pessoa, viúva. Pode ser viúvo. Tanto faz. Sim, tanto faz. Sim. Né? Então a pessoa procura a vara da infância, lá tem todas as informações, documentos necessários para dar entrada no processo. As varas da infância das grandes cidades têm um dia na semana, por exemplo, aqui na vara da infância da capital, a última quinta do mês, às 13 horas da tarde, entre 13 às 3 horas, por 2 horas nós temos uma reunião, denominada reunião informativa, só para informar ao público em geral, né? As pessoas, é claro, o público em geral desejoso de adotar, quais são os requisitos. Então, assim, qualquer pessoa pode adotar. Hoje não tem mais essa diferença. Olha, a Elza Pinto de Moraes, nosso ouvinte de Jacarepaguá, ela levantou uma questão aqui sobre esse episódio da Barra da Tijuca. Voltando, parece que esse episódio da Barra da Tijuca ele catalisou toda a discussão em torno disso aí. Mas ela questiona o seguinte: não houve em nenhum momento nesse episódio qualquer comprovação de adoção legal. Ou seja, não se sabe, em nenhum momento se falou em registro ou documento legal da adoção que comprovasse a adoção dessa criança. É de se presumir que ela seja adotada, até porque o pai é um estrangeiro, a mãe é uma professora. Em resumo, é de se presumir, não se pode partir aí nesse caso, Eliana ou Bárbara, da suspeição. Não é? Para, senão você vai ter que parar. Cada caso que você viu, você vai dizer, ó, primeiro mostra aí o documento. E aí vira uma coisa cartorial. Não foi caso de adoção legal ou ilegal. Foi caso de preconceito. A mãe quis preservar o filho, não o esposo. É a situação de preconceito perante ele. Mas infelizmente parece que o tiro vai sair pela culatra, porque é um absurdo. E outra coisa também que é importante a gente frisar é que o seguinte, me parece que esse caso toca na adoção internacional. As adoções internacionais, é bom que o público que nos ouve, né, tenham clareza dessa informação, elas também são acompanhadas pela vara da infância, né? Certamente aquilo que você colocou, que viu em Fortaleza e tal, aqueles casais estavam ali porque a lei prevê que um mês o casal fique no estágio de convivência com a criança e sai do seu país. Então, nesse um mês que o casal fica, o casal ou qualquer pessoa, enfim, essa família e essa criança, nesse período de adaptação, está sendo acompanhada pelos profissionais, psicólogos e assistentes sociais das varas de infância. Naquele episódio, em 1990, eram casais, até porque não havia ainda a possibilidade de adoção por relações homoafetivas, né? Ou então, se havia, não era dito, né? A coisa estava muito escondida. A justiça concedia a adoção? Concedia. Pessoas do mesmo sexo? União civil do mesmo sexo? Não, na época, isso estou colocando. Até bem pouco tempo atrás, não sei precisar assim em termos de tempo, às vezes a gente recebia pessoas que vinham sozinhas, homens e mulheres, à vara da infância, pleitear a adoção. E no decorrer dos atendimentos, nas entrevistas e tal, a gente percebia que existia um companheiro ou uma companheira. Quer dizer, não havia uma apresentação formal aberta, mas aparecia a pessoa sozinha para candidatar-se à adoção. Não quer dizer que todas as pessoas que estão sozinhas, né, sejam... Não, nada quer dizer nada. Eu estou só dizendo o exemplo que você citou, é de que a pessoa, por N razões pessoais dela e até legais, ela se apresentava como candidata sozinha, mas você, ao longo das entrevistas e ao longo da apresentação da documentação, em tudo isso, você percebia que havia um parceiro, havia uma parceira. Sim. Que isso aí criava uma outra situação, né? Pós década de 90, com o Estatuto já vem colocar por terra isso, né? Quando o Estatuto já anuncia que qualquer pessoa pode adotar. Então, não sei, ECA, você diz? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, comumente chamado de ECA. Então, assim, mas é claro que as pessoas ainda tinham um certo receio. À medida que a gente expondo, olha, se você tem um parceiro ou parceira, se quiser participar do seu processo de adoção, isso é possível. Isso não é ilegal. E pouco não a pouco... Não precisa se esconder. Não precisa se esconder. E pouco a pouco, juízes das varas de infância das grandes capitais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, enfim, começaram a, digamos assim, a afirmar, né, nas suas sentenças, ações afirmativas de dar, acho que a primeira sentença foi no Rio Grande do Sul, a reconhecer essa dupla paternidade ou dupla maternidade, né? E hoje em dia, os casais já vêm às varas da infância para fazer as habilitações. Ô Bárbara, como é que você vê isso? Bom, podia repetir a pergunta? Toma. Porque caiu a ligação. Na verdade, não é uma pergunta propriamente. É uma nova situação em que nós vivemos, em que a Eliana estava lembrando aqui que muitas vezes acontecia de pessoas sozinhas aparecerem candidatando-se à adoção e, ao longo do processo da adoção, você percebia que havia uma relação homoafetiva e que o outro parceiro, o parceiro não aparecia para que não perturbasse o processo, para que esse processo... Uhum. Entendeu? Como é que você vê isso? Eu vejo que as pessoas têm que assumir, enquanto estar familiar, ainda que de pessoas do mesmo sexo, que isso já é um reconhecimento do próprio Supremo Tribunal Federal, e elas têm que pleitear a adoção em conjunto, porque assim a criança vai ficar mais garantida, porque na falta de um deles... O outro já vai ter definido o poder de guarda, a criança vai ter direito a alimentos, a aposentadoria ou pensão desse outro que vier a falecer. Então, falecer ou separar. Então, para o melhor direito da criança ficar garantido, que é o que quer a nossa Constituição Federal, a adoção tem que ser dada em conjunto, sendo observada, obviamente, que existe uma convivência perene entre as pessoas que estão, uma delas, pelo menos, está pleiteando a adoção, avaliando isso, essa adoção tem que ser dada em conjunto. Mas nós já estamos com muitas decisões nesse sentido aqui no nosso estado, realmente é um Estado vanguardista. Agora, precisamos que os casais homoafetivos possam assumir essa própria condição e pleitear em conjunto, não ficarem com medo, escondendo essa situação. Ok, muito obrigado, viu, Bárbara, pela sua participação no nosso debate hoje. Nós conversamos aqui, hoje participou ativamente a Maria Bárbara Andrade Toledo Silva, que é diretora executiva da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, e também é da Associação Civil Quintal da Casa de Ana, que auxilia as pessoas no processo de adoção. Muito obrigado, viu, Bárbara? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. Espero poder ter contribuído aí com a divulgação da nova cultura da adoção. Com certeza você já entrou para o nosso catálogo aqui, será chamada para outras intervenções ainda, até em outros temas desdobrados desse aí, tá certo? Tá bom, muito obrigada. Um abraço, Eliana. Outro. Eliana, agora você, eu gostaria de agradecer muito e queria que você fizesse a sua intervenção final sobre o que, que você achou, a avaliação do debate ou do tema, o recado que você queira dar final. Bom, o debate é excelente, é um tema que precisamos falar mais sobre ele, apesar da visibilidade, mas quanto mais se fala, mais se dissipa, digamos assim, os mitos e preconceitos. Fiquei muito feliz de estar participando aqui, também espero ter contribuído com o ouvinte, em especial no que tange a legalidade do processo de adoção, como as pessoas devem fazer isso, procurando a vara da infância, não tentando o jeito mais fácil, porque certamente isso vai dar errado na frente, né? Existe algum telefone, algum caminho eletrônico, até por e-mail, por páginas da internet que a gente possa... Bom, aqui no Rio, o telefone da Vara da Infância, as pessoas já nos ligam bastante para saber dia de reunião, quais são as documentações e tal. Pode Qual falar. É o telefone? Pode dizer. O telefone é 2503-6371 ou 6372. 2503-6372. Então, okay. As pessoas ligam para pegar informação, como deve proceder e tal. Legal. E é bem crescendo, né, esse processo muito, de adoção, né? Muito. Os grupos, muito, né? Os grupos... Felizmente, né? Isso é bom, sim. Isso é bom porque eu acho, num certo sentido, a gente coloca, de fato, a convivência familiar e comunitária de crianças no rol dos direitos, né? Legal. Eliana, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Vocês. Essa foi a Eliana Olinda, psicóloga da Vara da Infância e do Idoso aqui do Rio de Janeiro. Tema Livre vai ficando por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Até lá e um ótimo dia para você, uma ótima terça-feira. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.